seja sempre bendito. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual já nos abençoou toda sorte de bênçãos espirituais. Seja sempre bendito, Deus e Pai, Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Te bendizemos, Senhor. Seja sempre bendito, Deus e Pai, Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Bendizemos ao Senhor que nos tem abençoado através de Jesus Cristo. Aleluia. Seja sempre bendito, Deus e Pai, Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Com alegria bem forte. Seja sempre bendito, Deus e Pai, Deus e Pai, Jesus Cristo, seja sempre bendito. O Deus e Pai, Jesus Cristo, seja sempre bendito. O Deus e Pai, Jesus Cristo, seja sempre bendito. O Deus e Pai, Jesus Cristo, nos lugares celestiais. Lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Em Cristo. Obrigado por todas as bênçãos espirituais que são nossas em Cristo Jesus. Aleluia.